começando a edição 101 do podcast Fórmula Full. Eu sou o Daniel Gimenez e vai tocando aí, galera, eu vou cagar. Eu sou o Wellington Leal e a liderança do Rosberg de 40 e tantos pontos só sobrou um. E eu sou o Gustavo Full e o New Garden sumiu. Eu sou o Jarbas Camargo e, fia, vamos parar de frescura? Nossa, rapaz, mas que frase merda do Wellington Leal, cara. Ô, Wellington Leal, você não quer fazer outra frase, não, pra ficar melhorzinho, cara? Eu não, cara, eu não critiquei a sua. Quer dizer, você não tava cagando? É, bom, mas voltando aqui então, né? É isso aí, galera. Então, acesse, né, e ajude o Instituto Ingo Hoffmann. Tá? Então, o endereço eletrônico é ingohoffmann.org.br. Lembrando, né, que Hoffmann se escreve com H, dois F's e dois N's no final. Então acesse e ajude uma criança a ter uma esperança. Nosso contato, nosso site é formulafull.wordpress.com. O nosso e-mail é formulafull1@gmail.com. Nós temos grupo e página no Facebook que você digita lá na lupa Fórmula Full que você acha os dois. O Twitter, tem dois Twitters, tem o @Fórmula_Full e o @DanielGimenez79. E o nosso Instagram, sempre com nossas charges, montagens e divulgando o programa, é o @FórmulaFull, tá bom? Essa semana eu participei do programa Bandeirada, lá com o Rodrigo Vilela, Eric Von Draxler. A gente falou também muito do GP da Inglaterra e outras categorias mais, de uma maneira, né, que é de web rádio. Então acesse lá e ouça, que ficou muito bacana, tá bom? Mas vamos começar aqui falando da Fórmula 1, né? Hamilton venceu o Grande Prêmio da Inglaterra, o Wellington Leal. O que você tem pra falar dessa vitória do inglês aí? Bom, a vitória do Hamilton foi massacrante, né, cara? Não tem outro jeito de falar. Dominou totalmente a primeira volta depois depois daquela... Foi largada. O que foi aquilo, cara? Um desfile, medo de chuva. Bando de cascão esse pessoal da FIA, viu? Olha, cara, esse lance de safety car, né, por segurança, é lógico que tudo tem uma medida, né? Tem um pessoal que gosta de generalizar qualquer situação. Olha, ocorreu em tal ano isso e ocorreu em tal momento aquilo. Você tem que ver o que era a situação real ali. Era uma pista que já não estava mais chovendo, já estava com o sol abrindo, que já estava secando, entendeu? A necessidade de um safety car para dar a largada nessa condição, eu achei um exagero, entendeu, Wellington? Bom, discutindo isso daí, acho que é muito importante a gente discutir, que é um problema recorrente, foi até a frase do amigo Jarbão. Eu acredito que largar dali, do ponto, assim, parado, eu acho que era uma temeridade mesmo, entendeu? Aí, principalmente com a Abbey ali, cheia de água, que foi até durante a corrida. Mas duas voltas de reconhecimento, eu acho que já tá bom, né? Já estamos com o pneu de pista molhada, dava pra fazer... Quem quisesse andar devagar, com cuidado, andava. Quem quisesse correr, corria, entendeu? Sabe, não ia ser não ia ser tão complicado, porque exatamente como você disse, já tinha parado de chover, entendeu? Agora, se tiver chovendo e pesadão e rio na água passando ali na pista, beleza, vamos esperar, até dava pra dar uma bandeira vermelha. Eu acho que cinco voltas atrás do safety car foi tão exagerado que teve gente que já parou no box e já colocou intermediário, né? Ô, Wellington, outra coisa, né? Você vê que foi logo depois, né? Ainda falei pra minha esposa, eu falei, ó, alguns pilotos vão começar a rodar. Ah, dito e feito, né? Então, o Vettel andou falando que ninguém confia nos pneus, né, de chuva extrema, essa coisa toda. Depois a gente vai entrar um pouco mais nesse mérito. Mas assim, cara, o safety car foi reintroduzido na Fórmula 1, né, a partir de 93. Em 94 começou a se utilizar mais, entendeu? Mas até ali em 93, meu amigo, os caras largavam com chuva. Você tá me entendendo? E durante muito tempo depois já do safety car, continuou largando com chuva. Depois que ficou muito rígido esse lance de segurança, assim. Aí eu pergunto, qual o acidente fatal que teve em condições de chuva? Você vai ter um, outro, sabe? Mas não era uma coisa assim também temerária ao ponto de qualquer água na pista, não vamos ter largada da forma tradicional, né? Então eu não sei se a Fórmula 1 ela tá pecando por excesso de preciosismos, né? Uma coisa que eu achei muito excesso. Não, na classificação já foi um absurdo, né, cara? Aquele lance do Lewis Hamilton, sabe? Os caras anularem a volta do Lewis porque ele passou um pouco do limite da pista. Ô, meu amigo, sabe? Tem chão pra andar? Deixa a Fórmula 1 passar, caramba. Eu sou da época que assistir corrida é ver os caras ir até o limite. Então o Ayrton Senna ia sair preso ali da classificação, né? Porque se tinha um cara que ia no limite do limite, do impensável do limite, era o Ayrton. Entendeu? E o Lewis passou ali um pouquinho, os caras anularam a volta do Lewis Hamilton. Que palhaçada é essa? O que, que essa FIA tá querendo? Aí o cara foi lá e teve que fazer outra volta mais rápida, né, bicho? Não, ô Dani, só te falar, cara. Eu acredito que realmente tinha que anular somente na Copse. A Copse ali foi era um absurdo. Como é uma curva rápida e a saída de curva dela é totalmente assaltada, se você excede o limite, você aumenta a reta e o carro ganha 2 décimos ali. E eles estavam, o carro ficando em cima totalmente da zebra e passando da linha do final da pista. Mas a gente acabou de vir do GP da Áustria, que resolveu isso, que era um circuito que o problema era muito mais recorrente. O problema não é só punir os pilotos, é fazer a saída ali, a zebra, de um jeito que eles percam mais do que eles ganham saindo. Isso, entendeu? Aí não adianta ficar punindo o cara por qualquer milímetro que vai passar. Exatamente, você tá me entendendo? Exatamente. Mas... E obviamente, meu amigo, você tá numa volta lançada, sabe? Você não tá medindo quanto a mais você vai sair. Você sabe que você vai sair forte, mas o quanto... Isso aí é uma coisa muito complicada, muito complexa, né? Aí passou um pouco, os caras, pênalti, sabe? Pô, parece jogar em Itaquera, não pode cair na área. E... Que é da puta. E é isso, né, cara? É fogo esse tipo de coisa. Aí também teve depois lá o carro do Liam Palmer lá, né? Meu, é o Palmer ou o Magnussen que teve problema no pitstop? Foi o Palmer, não foi? A saída, né? É. Nossa, é, aquilo ali eu vi, ia ver uma hora que ia ter um acidente feio ali, cara. Não, mas eu tô falando que da roda do Palmer. Não, o Palmer foi... Ah, sim, ele tinha recém saído do box e caiu a roda. É, aí puxaram o carro, né? Isso. Aí a FIA deu uma punição, certo? Foi. Agora eu pergunto, o que a FIA queria que eles fizessem? Que eles colocassem a roda direito, Dani. Nossa, mas não pode errar nessa categoria? Não existe o erro? A esse ponto é complicado. Meu, exigir perfeição de quem não dá perfeição? Não, Dani. O problema é aquele ditado, comer cru e quente, entendeu? Como que o cara levanta a mão e acha que tá certo sem ver que a roda tá presa, entendeu? Bom, mas peraí, gente, peraí. Peraí, erro mínimo vai ficar punindo? Não. É um mínimo, não. Não, gente, aí tá muito, você tá concordando muito com esse cu doce da federação. Ô, Dani, pensa bem. Ele tava sozinho no pit. Quando ele parou, ele tava fechando a passagem dos carros. Imagine se tá no pit stop voltando de uma chuva ali, com 10 carros entrando no pit lane, o cara assim roda, ele para, fecha metade da passagem, vem uma parte de carro parando. Ah, mas essa forma de pensar aí, que do apocalíptica, do Sul e da FIA, não, e tá tornando essa categoria um saco. Não, cara, não, ele não. Já foi punido, ele já teve um problema. Não. Responsabilidade, cara. Ah, não. Aí eu já não concordo. A equipe tem que ser responsável em soltar um carro com 4 rodas. 4 rodas tem que ser. Não, o Dani, ele colocou perfeitamente o que eu ia falar. Meu, o cara já foi punido porque perdeu uma roda. Pronto, não precisa de mais. É, talvez não punir diretamente o cara, mas a equipe daí, mas a parte. Sabe, em multa, em grana, o que for, mas vai tirar o cara da... Já tá certo que não tá disputando lá grande coisa, né? Porque a Renault tá fazendo grande coisa. Então, também entra isso daí também, que a gente não, pode... Mas não é porque não tá fazendo nada então, que você vai punir quem é louco. Isso entra até na punição do Rosberg, que eu também quero falar um ponto desse, porque... Não, depois a gente vai Chico, falar também. Chico que bate... Pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Entendeu? Tem coisa que... Uma coisa é punir o Raianto saindo da pista. Outra coisa é punir o Hamilton. Uma coisa é punir na classificação. E na corrida que tem 22 carros? Quando que vai ver em cada volta, quando cada um saiu e punir cada um na corrida? É difícil, cara. Ó. Não, é complicado mesmo. Entendeu? Eu acho que tem muita punição. Então entra naquilo que eu tava falando. Se aconteceu esse problema com ele, ele já foi punido, entendeu? Pelo próprio problema já puniu ele. Ele já vai perder uma porrada de posição, vai perder o tempo. Entendeu? Vamos punir mais ainda? É aquela história que a gente estava falando antes de começar o programa. O cara já está deitado, vai jogar mais quantas pás de terra em cima? Entendeu? Então, às vezes, isso daí tem que ver direito. E hoje em dia tem aquele sentimento, ah, mas se for Ferrari não é punido, se for... Eu não concordo tanto com isso, porém a gente sabe que realmente rola um peso aí do escudo, né? E aí você vê certas situações que não necessitavam necessariamente de uma punição serem aplicadas até com exagero. Tá? Mas isso é a minha forma de ver. Você que tá ouvindo tem a sua, o Elton tem a dele. É, entendeu? E é que nem aquela do futebol, né, cara? É muito chato ficar falando de punição, de falar de árbitro, de ficar. A gente tem que valorizar a pista. E eles têm que saber que eles têm que interferir o mínimo possível. Então eles têm que fazer uma corrida, uma pista, com uma condição de evitar erros das equipes. Entendeu? Cara, eu lembro do Mansell uma vez tomar uma bandeira preta. Foi em Portugal. Mas ele só faltou pular a mureta dos boxes com o carro. Só isso ele faltou fazer naquele dia. Ele deu ré no pit lane. É, deu ré no pit lane. Mas não, só faltou pular a mureta, porque ele tinha feito muito mais coisas. Vai procurar essa corrida aí. Entendeu? Portugal, ainda tirou o Senna no final. Portugal 89. É, o Senna deu uma rateada, né? Em vez de deixar ele passar. Mas hoje qualquer coisa, cara. Você piscou meio de canto pra mim, você tá punido. Entendeu? Ah, pelo amor de Deus, cara. Olha, vou te falar, viu? Já vamos falar da punição do Rosberg já pra matar essa? Ah, vamos falar do Rosberg e do Vettel já de uma vez. Então, o do Rosberg. O que vocês. Vamos lá. O que vocês acham? Você acha que foi auxílio ou não foi auxílio? Que primeiro foi a treta, foi essa, né? Ó, seguinte, Arnaldo, a regra é clara, não pode auxiliar, até onde eu entendo, hein? Não sou completamente capacitado no assunto. Não pode auxiliar. O bom senso diz, se colocaram todos esses apetrechos dentro do carro, pro piloto ser orientado pelo box, por que que não pode então? Então fica uma coisa meio contrassenso nesse momento, né? Eu já vi muita gente falando, não, porque os pilotos do passado resolviam no MUC, mas também o rádio não sabia nada, a telemetria era muito limitada. Então é o seguinte, dentro da regra atual, eu acho que teve ajuda, entendeu? Tanto é que saiu a punição, a Mercedes ia recorrer e não recorreu. Então se a regra está escrita que é para fazer, tem que fazer, né? Apesar que eu não acho certo. Eu acho que até seria perigoso ele ficar na pista com o carro lento daquele jeito sem acertar aquilo ali, né? Tem esse ponto pra gente ver, né, Gustavo? É, complicado, porque aí tu, nessa questão aí de limitar esse tipo de comunicação, tu acaba abrindo uma margem enorme para erro de punição também, e para erros pessoais ali durante a corrida, né? Então, já a Fórmula 1, a corrida em si, ela já é complexa por si só. Aí eles pegam e inserem mais elementos para complicar a coisa, né? Aí complica mesmo, aí fica difícil. Fala aí, Jarbão, fala aí. Então, cara, essa contradição é uma coisa que não tem que nem porquê, certo? Pô, você tem um rádio, você tá enfrentando um problema e o box não pode fazer nada por você, então quer dizer, pelo amor de Deus, né? A cada corrida fica mais claro que a Fórmula 1 já evoluiu demais pros conceitos da FIA. Já não tem como controlar tudo. A verdade é essa. E quanto a problemas, a informação de problemas no carro, já teve corridas que foi levantada essa lebre aí, que teve equipe comunicando problema ou possível problema durante o decorrer da corrida, e eu não me lembro de ter escutado punição a respeito disso, talvez eu esteja errado. Mas eu já me lembro de situações nesse sentido aí, e que não houveram punições, né? Não, foi meio que parecia uma chamada cifrada, sabe? No rádio, não sei se foi da McLaren, da Red Bull. Que ali foi explícito, né, cara? A equipe meio que tinha falado, perguntado, aí, você acha que o céu tá azul? Aí o cara fala, ah, tá azul, sabe? Pois é, e não é, isso não é uma tremenda de uma babaquice? Então, mas... Ué, vai ter que confirmar a cor do céu. Não, mas aí... As pessoas eles têm que tratar por código, têm que tratar por enfim, tem que estar dando balão pra informar um troço É assim, aí se eles não querem... Pode falar. Não, mas isso foi ano passado. Aí a FIA colocou lá, se houver alguma chamada suspeita... iremos investigar também. Então, céu azul, negão, você falar o céu azul, também a gente vai pegar. Por isso que eu digo, é que nem o Christian Horner disse, chefe da Red Bull. A lei é uma merda, a lei é uma merda, mas a lei é a lei, entendeu? Se, foi que eu também tava brigando lá na internet também, pra variar. Se o Rosberg passasse impune nessa instrução, que pra mim foram duas. O cara falou, 7-0, tipo, Ctrl Alt Del, reinicia o sistema do câmbio. E depois falou, pule a sétima marcha. Mandou ele fazer duas coisas que ele não sabia que ele tinha que fazer. Foi duas instruções. Só que uma chegaram a falar, não, uma foi sistema operacional. A outra foi pilotagem. Então foi uma só, pra mim foi duas. Segundo, se libera, se chega a falar, não, Rosberg não aconteceu nada. Próxima corrida ia ter chamado o tempo todo. O tempo todo ia... Ah, não, virou festa. Acabou a regra, entendeu? Então eles têm que decidir. Ou acaba a regra, ou continua a regra. Eu acredito que dentro da regra, a punição do Rosberg, por ser punido, foi justo. Ah, foi o que eu disse, né? Tá na regra, véio. Tá escrito, vai fazer o quê? Entendeu? É, na verdade, desculpa te interromper já. Na verdade, até eles não recorreram, porque eles entraram com pedido de revisão da regra, né? É, e é outra coisa, né? Vamos ver que realmente tem que pensar bem essas regras aí da Fórmula 1, porque tá zoado. É uma categoria que tá mudando muito regra, regulamento, sabe? Tá dando espaço pequeno para as equipes, pilotos, fãs e tudo mais se adaptarem a elas, né? Isso daí deixa o esporte, né, consequentemente, mais chato, né, de você acompanhar e de entender. Agora, então, não, só deixa eu dar um raciocínio aqui, Wellington. Por exemplo, como que eu explico para minha esposa que fulano vai largar do box porque teve um problema que não pode trocar peça do sábado pro domingo? Porra! E a respeito desse negócio do rádio, cara, daqui a pouquinho os caras vão estar tudo falando mandarim no rádio. Pronto, resolvido o problema. É que... Complicado. Se você não pune os caras esportivamente, a equipe e o piloto, vai virar uma coisa, se você ficar punindo na grana, vai ser só grana, entendeu? E tem que punir o cara de algum jeito. Então vai na posição mesmo. Agora... E a polícia... Mas assim, ó, diga, desculpa. Diga, fala com o Sal. Mas assim, ó, tem que ver a coerência das coisas também, porque uma coisa é tu punir o cara por um, sei lá, Alonso is faster than you, por exemplo. Entendeu? Uma coisa é punir nesse sentido, quando começa a atacar diretamente e abusivamente a esportividade da coisa, né? E outra coisa é esse tipo de orientação, tá? O cara tá, o motor tá querendo abrir o bico. Eles enchem o saco porque tem que... quando o motor vai pro espaço e passa a quantidade de motor, então que senso é esse que eles estão defendendo nesse tipo de controle, entendeu? É, não, realmente, isso daí é do espírito da regra. E até o First Day News, se a gente for pensar, nunca mais, porque não pode nem falar mais nada no rádio, então acabou a regra de equipe. Uma coisa boa, pelo menos, né? Agora, outro ponto também. O tamanho da punição do Rosberg, entendeu? Se a gente for pensar que em outras pistas, por exemplo, pega o exemplo do Pérez. O Pérez estava com freio na Áustria por corrida passada, acabando. A equipe não avisou para ele maneirar no freio com medo de ser punido. O cara foi lá, perdeu o freio, bateu e perdeu os pontos. Que justiça foi essa com o Pérez? Que se a equipe falasse, ele não ia perder o ponto? E ele perdeu a corrida toda. E o Rosberg, se não fosse avisado, talvez ele pudesse perder todos os pontos. Qual que foi a justiça? Agora, a justiça é que esse tipo de regra é uma estupidez. Exatamente. Se o Rosberg tivesse 25 segundos na frente do Rosberg, do Verstappen, eles iam dar 30 segundos de punição pro Rosberg, ao invés de 20. Então a sua punição vai ser conforme o piloto que tá atrás de você, pra você perder uma posição só. Pra mim, o justo seria desclassificar o Rosberg. Acabou. Você podia estar em primeiro. Acabou. Você fez uma regra técnica. Regra técnica é exclusão. Regra esportiva, você vê, olha, qual que foi a intenção. A intenção foi essa. Pra mim, O que fizeram pelo rádio que não podia era fazer uma telemetria via oratória. Telemetria é proibido. Se você faz uma telemetria da equipe para dentro do carro e pegam na vistoria técnica, o carro é desclassificado. Entendeu? Para mim, o justo seria desclassificar o Rosberg. Deram 10 segundos. Eu não concordo. Então, esse lance da punição aí do Rosberg, né? Inclusive eu comentei na minha participação lá no Bandeirada, né? Que eu, o Vilela, o Eric, que a Mercedes meio que fez premeditado mesmo, sabendo que vinha e contando com ela, né? Tipo, pelo menos a gente salva uns pontos aqui pro Rosberg, né, cara? Você viu o desespero do cara no rádio? Se vocês quiserem, eu coloco pra gente em seguida. Eu vou colocar. O cara entrou no rádio e falou assim: Rosberg, aperta isso daí! Quando falasse assim, se você mais 10 segundos andando assim, você perde o carro todo. Por isso que a Mercedes, vendo da gravidade do problema dele, eles entraram no rádio e falaram: vamos salvar alguma coisa. Então tá bom. Então o Ayrton, coloque aqui esse áudio, vai. Driver default 01, chassis default 01, chassis default 01. Segue o Ayrton. Então, você olha o desespero, cara. Ele ia perder a corrida toda, todos os pontos. Ele salvou ponto. Imagina todo mundo que tá lá o 11º, que não pontuou, que ia ganhar um pontinho, olha só que beleza. Cara, eu não acho justo. Na minha medida de justiça, e olha que eu tô torcendo pro Rosberg ser campeão esse ano. Ué, mas eu não. Forte, né? Mas eu não sou incoerente comigo mesmo, entendeu? Como que eu vou dormir à noite? Como que eu vou dormir à noite, entendeu? Como? Do jeito que você dorme antes de gravar esse programa, que às vezes a gente nem acha você. Não, mas aí é cansaço. Porco. Não é preocupação. É, eu acho que a mulher dele chega em casa, olha pro sofá, lembra do sonho de criança em ter um príncipe e olha pro Wellington. Falou Giannichini. Ô Giannichini. Essa parte eu fui. Modéstia à parte, eu fui modelo. Isso, eu tirei. Isso. Você ela, foi? Ela não deu foi. Certo, né? É, foi. Não foi. Deu certo. Foi modelo de botijãozinho de gás lá. Não, vai. Vendia pra tua mãe aí, Vamos parar com as. Bom, vai voltando aqui, então. Fica quieto, Elton. Deixa eu dar a classificação da corrida aqui. Bom, então a classificação da corrida ficou assim. Lewis Hamilton venceu, o Nico Rosberg foi o segundo, mas penalizado acabou em terceiro. Max Verstappen então subiu para segundo. Daniel Ricciardo foi o quarto. Kimi Raikkonen em quinto. Sérgio Pérez sexto. Nico Hülkenberg sétimo. Carlos Sainz oitavo. Sebastian Vettel reclamando de Deus e do mundo o nono. Daniel Kvyat o décimo. Felipe Massa em outro final de semana sofrível, décimo primeiro. E o nosso amiguinho, né, Felipe Nasser, foi um pouquinho melhor do que, né, 15º, né? Muito feia a situação ali da dona Sauber, né, galera? Ô, Dani, vamos falar do Verstappen, pelo menos, porque corrida passada a gente não conseguiu falar dele. Outro não, primeiro fala, garoto. Primeiro fala do Felipe Nasser, que eu pedi tá, falar dele. Então tá bom. Você conhece? O Nasser fez uma belíssima corrida, teve um momento ali que ele fez a melhor volta da corrida, ficou na frente lá das pequenas. Ele tirou 8 até no Auto Sport. Tira o chapéu pro Nasser. Tem talento mesmo, mas com esse carro aí, desculpa, Nasser, não dá. Pronto, grande Bocarra. Fala do Verstappen agora. Puto, o moleque foi do caralho, velho. Mano, ele classificou na frente do Ricardo, velho. Puta que pariu. Mano, você tinha que ver. Quando chegou a minazinha da BBC, chegando assim pro Ricardo, assim. E aí, Ricardo? Será que corrida que vem você vai classificar na frente do Verstappen? Tipo, pra deixar ele puto mesmo. Aí ele, não, que minha corrida. Não falou nada do Verstappen. Puto moleque. Puta que pariu, velho. Fala alguma coisa aí que foi do caralho. Não, eu só tô percebendo que o Daniel Ricciardo andou fazendo algumas extrações de dente, né, cara? Que eu já não vejo tanto dente na boca dele mais. Não tá tendo motivo pra sorrir. Eu achei o Verstappen muito maduro, cara. Né? Porque você viu a Red Bull falando para ele que possivelmente o Rosberg, né, quase certeza ia ser punido, né? E o moleque tava comendo o cronômetro ali, né, meu? Tava vindo detonando o tempo para cima do Rosberg, que tinha problemas. Ele simplesmente se conteve. Cara, eu com 18 anos, numa Red Bull, num circo daquele da Fórmula 1, eu ia que nem um louco para cima desse Rosberg e ia esperar o quê? Eu quero que se dane, entendeu? E esse moleque aí mostrou maturidade campeã, hein, cara? Nossa, cada vez mais eu desacredito em exame de DNA. E aí, ultrapassagem no cima do Rosberg na última curva ali dos S. E as defesas dele da passagem do Rosberg, mano, puta que pariu. É, durante a corrida, viu, gente? O finalzinho ele terminou atrás, viu? Mas foi bom. Que vai, fala alguma coisa aí, fala aí, Gustavo. toca aí. Ah, tá bom, então concordo com o relator. Jarbão! É. Não, foi o pega da corrida, né? E. Cara, foi lindo. Ele foi por fora. Ele passou por fora, não foi? Foi. Quando ele conseguiu passar? Foi por fora que até o Rosberg não percebeu, mano. Nossa! Mano, que riscão no capacete, velho. Eu tenho um áudio do Verstappen reclamando pro pai dele, né, cara? E eu acho que eu nunca vi uma ultrapassagem naquela curva, cara. Não, eu tenho um áudio do Verstappen reclamando. Tem vocês mesmo? Pegaram? Não, eu vou colocar não. Aqui, peraí. Ai, pai, eu não aguento mais esse moleque aí, mentido aí, desse Max Verstappen, esse insuportável. agora também vamos falar do Vettel, cara, com Massa. Ele errou, cara, mas puta, coitado do Massa também, velho. Ai, meu, coitado de mim, que tem que dar aula, trabalho, não, não. O cara foi em Mônaco, vai se fuder, cuidado aqui, rapaz. Eu tô dizendo assim, o cara erra e ele ainda tem que pagar o pato ainda e ir pra fora da pista. Eu erro aqui e pago o pato do que eu não erro, do que eu erro, não tem problema não, queria ser ele. Eita, fã do Vettel, viu? Meu Deus do céu. Não, eu tô falando, coitado do quê? Eu queria chegar em último toda a corrida, tá bom. E o Vettel reclamou, ah, foi incidente de corrida. Pô, incidente de corrida assim, cara? Não, o Vettel tá chato, hein? Pelo amor de Deus, agora é assim. Tentei a manobra, deu merda. Ai, ai, ai, eu tive um problema. É, o problema é aquela peça que senta entre o banco e o volante. E a Ferrari, peça... a Red Bull tá 6 pontos da Ferrari no campeonato, cara. Não, e já falaram que a Ferrari tá preocupadíssima com esses problemas na caixa de câmbio dela, viu, cara? Só a questão do incidente ali dos dois. E, cara, eu não sei, eu acho que não era pra tanto. Não era pra ter dado a posição pra ele. E aqui que você acha que seria o justo, Gustavo? Ah, ele errou ali, o carro saiu. Mas aí o Massa pagou o pato. O Massa foi mais pra fora que ele. Bom, ah, sei lá. O Gustavo tem uma cabeça mais NASCAR, né? Tipo, tá de boa. Né? Não dá pra bater porta na Fórmula 1, né? Não foi na maldade, nem foi no assim, forçando, botando a faca nos dentes. Sei lá, eu achei que não precisava, não era pra tanto. Não, eu só acho que ele reclamar, falar que teve um problema é meio apelão, entendeu? O problema foi ele mesmo, que fez a manobra errada. Agora, qualquer coisa que acontece, o problema é no carro, tá parecendo o Prost. Sim. É, isso aí com certeza. Ele tá virado não me toque, né? E lembrou também um pouquinho o erro do. O erro, né? O incidente do Rosberg com o Hamilton na Áustria também, né? Dá pra gente comparar um pouco, né? Não, certeza, dá até. Totalmente parecido. Fala, Gerbão! Opa, então. E o que mais me surpreendeu foi o fato de que puniram a Ferrari. Ah, não, é. Pesares. Não, esse daí, graças a Deus, depois que aquele alemão foi embora, abaixou um pouquinho a ajuda, depois que o Max Mosley também deu no pé, melhorou um pouco isso aí. Meu, teve uma corrida que a Ferrari correu com o logo da Fórmula 1, cara, em 99, se não me engano. Não, vamos falar uma injusticinha da Ferrari. Lembra quando o Kimi Raikkonen estourou o escapamento dele na França em 2007? Em 2008. Estourou e tinha pedaço do carro batendo assim? Até o final da corrida não tomou a bandeira preta com símbolo laranja, a corrida toda. Era a época do Luca ainda. Era! Luca só no celular. Não pune, não pune! Exatamente, todo olha mundo lá, esperando. Eu mando fechar as agências amanhã! E a McLaren, depois daquele caso da espionagem, que até agora eu não. Até hoje eu não engulo. Acontecia. O Hamilton botava uma rodinha errada, punição. McLaren, punição. Mas quem sabe? O Martin Brundle falou que tinha caça às bruxas contra a McLaren. Nossa, deu um fuzuê total. Mas claro que tinha. O Max Mosley contra o Ron Dennis. É, claro, que deu até aí. Vídeo, né? Mas aí não tem inocente. Aí é uma disputa de dois safados. Exatamente. Mas... O Ron Dennis aí, nossa, ô nojo. Teve o caso até de um cara da FIA, da República Tcheca, que deu entrevista no, numa rádio falando que o Ron Dennis que tinha feito aquele vídeo do Max Mosley brincando de nazista, vamos dizer assim, ai, com as meninas. E tu duvida que não? Não, mas não duvido. O mas bicho é um pouco vingativo que deve ser. Mas quando tu acusa, o que você tem que ter? Provas. Mas não, não tá acusando. Quem te interessa nisso além de Ron Dennis e Bernie Eccleston? Aí quem tem interesse, eu tenho interesse muito que aconteça com muita coisa, mas não sou culpado. Bom, mas é isso aí, vamos dar classificação então do campeonato, né? Então agora um ponto apenas a diferença. Ai, Rosberg foi pro saco. Nico Rosberg lidera com 168. Segundo, Lewis Hamilton, 167. Em terceiro, Kimi Raikkonen, com 106. Em quarto, Daniel Ricciardo, com 100. Em quinto, Sebastian Vettel, 98. Em sexto, Max Verstappen, com 90. E o nosso Felipe Massa caindo para a tabela, nono, com 38. E esquece de falar do Felipe Nascia. Lewis Hamilton encostado no Rosberg, Dani, sem duplo Dani, sentido. Dani, oi? Eu não acreditei quando eu vi o terceiro colocado. Quem? Sabe, um cara aí. Caramba, velho. Você quer ficar me enchendo o saco? Fala a verdade. É, loucuras de erros e quebras, né? Porque não se explica um campeonato só por pontos, né? Não, cara, o Kimi tá em terceiro, mas peraí, né? O Kimi não é um mau piloto, gente. Não, entendeu? Não é um mau piloto, mas o Vettel teve mais erros. Se você falar que o Kimi foi mais rápido que o Vettel esse ano, é mentira. Não, até agora eu acho que tá meio pau a pau, porque a diferença é pequena. Entendeu? Você falar que, nossa, como tá melhor, você não, tá exagerando. Assim, quando essa foi a primeira classificação que eu acredito que o Raikkonen classificou na frente do Vettel. E foi não, por o pouco. Vettel, entendeu? O Vettel, quando o Vettel fica na frente... Não, essa classificação. Foi a primeira vez que o Kimi classificou mesmo. Então, o Vettel no ano tá mais rápido, entendeu? Então. Só que tá tendo mais problemas. Mas não tô justificando, não. Tem muita coisa que tá errado, mas eu acho que o Vettel é um puta piloto. Ele não é aquilo que andou atrás do Ricardo em 2014. Vocês podem tirar o cavalinho de vocês na chuva. Entendeu? É muita inocência pensar que ele é aquilo ali. E o dia que ele tiver a chance de provar com o carro na mão, ele vai provar. Aí ele vai ficar, não, mas o que aconteceu com o Ricardo? Aconteceu com o Ricardo, é o Ricardo. É um puta piloto. E a Ferrari, entendeu? Tá descendo a ladeira, hein, cara? Eu não gosto da Ferrari, eu torço pra McLaren, mas, pô, cara, o que que tá acontecendo? Eu adoro a Ferrari. O que que tá acontecendo, cara? Tá difícil. Coisas do automobilismo. Eu não gosto de pudiar, não, mas, peraí, o Marchionne não tá satisfeito, não. Bom, mas é isso então, né, gente? Então essa classificação do campeonato, a próxima etapa então vai ser um GP que normalmente é travado, mas teve umas corridinhas mais animadas ultimamente. É só chover. É só chover, né? Dia 24 de julho, GP da Hungria em Hungaroring, aquela corrida que insiste em ficar no calendário por causa do tio Bernie. Eu adoro. Nossa, você gosta da Hungria? Eu adoro, a McLaren tem um recorde de vitória lá. Ah, vai se fuder. Dá licença. Quanta pista boa tá fora, estourou no Portugal, essa porcaria aí no calendário. Ah, se danar. Estourou nessas coisas também, não. Ah, não. É, bom é o cartódromo aí de Mogi, nem tem. Não, bom. Falou a com quem mesmo? Araraquara? Araçatuba. Araçatuba. Eu não sou de Araçatuba, eu tô aqui pra trabalhar. Agora o circuito do México. Ah, reformar. Eu sou de Bauru, cara. Toca da Coruja, Ayrton Daré. Eleva o seu pensamento, vai, ô Mogi. Depois que o Ayrton falou que o jogador do Mogi lá de basquete ficou lá só porque a torcida é legal, já, puta, espero qualquer merda. Bom, vamos pro intervalo então, depois a gente volta com a Indy, NASCAR e MSA. be black. With flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Estamos de volta com o podcast Fórmula Full, edição 101, e é a hora de falarmos da Fórmula Indy, né? Ou dos outros pilotos, porque Joseph Newgarden não deu chances a ninguém, né? Em dia de Lewis Hamilton, sumiu em um oval na frente. Coisa rara de acontecer, hein, seu Wellington? Cara, eu fiquei de boca aberta também, cara, porque o Newgarden no Jardim Novo, mano... Foi, dominou tudo, todas as largadas, andou na frente. Não tem muito o que falar, não, porque. Ele só Você sabe como chama? Ele foi segundo, sabe como né? Se chama? Porra, caralho, as duas vezes você falou, volta, volta, começa de novo, dá 5 segundos. Ele saiu em segundo, né? Isso. Ele saiu em segundo e já de cara passou o Pagenaud, que tava em primeiro, né? E aí sumiu. Simplesmente sumiu na frente e liderou 282 voltas de 300, né? Só pra ter uma noção. E não teve pra ninguém. Pra complicar ainda, teve o Elinho largou em terceiro, né? E tanto o Elinho quanto o Tony estão fazendo uma prova bem, bem boa, bem razoável ali, né? Entre o top 5. Só que os dois tiveram problemas consecutivos com bandeiras amarelas. Exatamente. É. E parada de boxe versus bandeiras amarelas. Né? O Elinho teve duas vezes o mesmo problema e o Tony teve uma vez. Ainda assim, ele o Hélio conseguiu chegar em 13º e o Tony em 7º. Né? Não, e só vou falar uma coisa, hein? Ele não faz um mês depois daquele incidente horrível na etapa do Texas, que vai ser pro final do ano, que não, nem classificou. E ele tá com a mão ainda quebrada. E a clavícula, né, também quebrou. É, então, exalta ainda mais. Eu pensei que ia sair uma decisão que o carro dele tava fora do regulamento. Tão bem que ele deu. Mas eu vou falar uma coisa, hein? Tá quebrado em termos, hein, rapaz? Se tivesse doendo, não tinha andado tudo isso. É, e vale lembrar que essa pista, sendo um oval curto, o pessoal pensa, isso aí é uma pistinha devagar. Muito pelo contrário, é uma pista que ela tem um raio constante a partir da largada e chegada, né? Ela não é uma reta, né? Ela é, na verdade, é uma curva que liga a curva 1 à curva 3, né? Então tu sai da curva 13 e tu continua fazendo alguma curva até tu chegar na reta oposta. Então isso aí te gera uma carga no pescoço tremenda, e justamente na estrutura que foi afetada aí no acidente dele, né, que ele fraturou a clavícula, se não me engano. Realmente o cara se superou demais aí nesse fim de semana para andar tudo isso que ele andou. Não, certamente, né, cara? O rapaz aí realmente tá se destacando, mas é o que eu falo. No, quando a gente dá essa. A gente mensura isso, a gente tem muito na cabeça os narradores brasileiros, que sempre deram grande conotação aos esforços dos pilotos brasileiros, aquela coisa toda. Se fosse uma dor muito forte, o cara não mantinha aquele ritmo. Você pode ter certeza disso, entendeu? Mas não deixa, né, de ter isso daí como sendo um plus que atrapalha, mas foi completamente contornável e ele conseguiu dominar a prova. Eu só lamento do azar de Elinho e de Tony Canan. Eu não sei se é azar, não sei se a equipe não está muito ligada no que está acontecendo na pista, eu não sei se é parte culpa do piloto também, porque toda hora dá uma bandeira amarela e derruba os caras, rapaz. Pelo amor de Deus, sabe? E assim... É estranho porque acontece, tem acontecido isso, não só com o Elinho, mas com o Tony também, né? Às vezes ele tá tri bem e aí acontece alguma coisa, dá algum problema. Não, Gustavo, fala o seguinte, já que tá dando essa zima de gestão constante, anda todo mundo na tática do Dixon, entendeu? É da um que eu ia falar agora, que o cara subiu o pelotão, no final já tava encostando, tava pressionando o Neil Gardner, o Dixon também teve uma corrida sensacional. Não, espetacular o Scott Dixon, né, cara? Puta piloto, tetra, né, campeão, vai falar o quê de um cara desse? Né? Então é sempre um piloto muito forte. Ele tá no grid, já é só dele ter ido pro final de semana já é preocupante. Pô, entendeu? Sem esquecer que ele é companheiro do Tony Canaan. Por que o Tony não copia o acerto dele? Copia a estratégia? Vai lá, faz aqui pra mim igual. Eu posso falar uma verdade? Porque não é tão piloto quanto, pronto. É, E mal tem a admitir isso, gente. O Dixon, ele tem um diferencial. Eu até nem vou dizer a questão de ser rápido, etc. Ele é um cara que ele tem um domínio muito bom, assim, na parte de economizar equipamento. E isso é meio que unanimidade, né? Ele não... Ele é um cara que consegue regrar muito bem os recursos dele para usar na hora que precisa. E ele é extremamente cerebral nesse sentido. É, o Power também consegue economizar principalmente combustível muito bem. Vai na hora que precisa fazer uma mistura mais forte, né? Tá lá pra poder fazer uma estratégia, pra poder andar forte. Porque não adianta o cara economizar e não conseguir andar forte depois, né? E o Power foi segundo, né? Foi o segundo colocado. Foi muito bem. Entendeu? Veio lá de trás. Agora. Achou, ó, Penske Mercedes, praticamente, né? Prateada lá. O Neil Gardner tem 25 anos, cara. Então, se ele continuar nesse nível aí, vai ser um nome pro futuro da categoria aí. É, imagina o Max na Fórmula 1 com 18. Olha só. Se a gente for pensar aí, o Dixon já passou dos 62, 63. Quando a gente for fazer a média da idade do pessoal da Indy lá. Vai. Cara, o Dixon, quando ele tinha 22, ele parecia que tinha 40. Cara seca. Né? Enrugado. Enrugado, desde o início, cara. O Dixon, ele tem essa vantagem, já chegou velho, entendeu? Então, o pessoal não vai perceber ele envelhecendo. Não, e o detalhe também é que essa equipe do New Garden aí não é lá grandes coisas, né? É a equipe do Ed Carpenter, né? É. O Dixon tem 35 anos. 35, olha, eu lembro que na época ele começou, Um pouco depois, eu acho que lançou o filme do Curioso Caso do Benjamin Burton, né? Uns 5, 6 anos depois, o pessoal falava, o Curioso Caso do Benjamin Burton. E aquele filme lá com o Brad Pitt, véio, aquele cara que parece comigo, o Brad Pitt, ele vai ficando, nasce velho e vai ficando jovem. É uma coisa muito louca. O High Runter Ray chegou a correr na Champ Car, né, cara? O High Runter Ray tem... Acabei de ver aqui no Google, tem 35 também, cara. Tá bem, velho. É, meu, tá tendo que vir geração nova, New Garden. A hora que ele ficar velho, vai ser Old Garden, né, mano? O Elinho deve estar com uns 40 já, né? Não, o Elinho, meu Deus do céu. Tá, era adolescente, ele tava lá com ele. É, então. É uma renovação necessária também, né? Senão vai aparecer a Stock Car nos tempos, naqueles tempos, né? Ah, daqui a pouco vai estar aí o filho do Elton, se um dia tiver, né? O Elinho, falando com o Elinho. O Elinho completou 40 anos, 10 de maio. 41 anos ele fez 10 de maio desse ano. É, pensa que gosta de um piloto velho, né? Isso vi de Emerson Fittipaldi, Rick Mears, né, e outros tantos aí, mas pô, já os tempos são outros, né? Tem uma, digamos assim, uma safra nova aí. Tem o Alexander Rossi, por exemplo, ele chegou em sexto, né? E é o primeiro ano dele de Indy, por ver, um sexto lugar. Ele tá começando a querer pegar a mão, assim, de andar na frente mesmo, né? Tem o Carlos Munhoz, que provavelmente vocês vão rir da minha cara, mas é um cara que, putz, pra mim é um baita de um piloto. Continua. E, enfim, tem o James Hinchcliffe, que é um cara novo também. Nossa, ele tá esquecendo de um, cara, que é na Fórmula 1 também, que é muito bom, cara. Qual? Tá dando na Chip Ganassi, não viu, não? Ah, sim, o... Max Chilton. Também tem o Hildebrand, né? Ele tá onde, o Hildebrand? Hildebrand eu acho que não é mais tão novo assim, não, hein? Eu lembro de 2012 na Indy. Por que você acha que eu tô lembrando dele? O Hildebrand agora eu acho que foi o cara que mais vibrou com a Toyota ter abandonado lá em Le Mans. É, agora os caras vão esquecer um pouco de mim. Não, mas é realmente, aí tem também o Hawksworth também. Quem sabe aí já nasce aí uma nova Fórmula Indy. E a gente tá aí pra acompanhar, né? É, eles não aproveitaram quando eu tava disponível, né? Então... Vamos lá então agora, né? Vamos dar a classificação então da corrida. Neil Garden venceu, Will Power foi o segundo, Scott Dixon o terceiro, Simon Pagenaud quarto, Michael Alixin quinto, Alexander Rossi sexto, Tony Canan lá em sétimo e Elin Castro Neves, puta que pariu, 13º. Oza! Bom, próxima etapa então do campeonato vai ser no dia 17 em Toronto, no Canadá, tá? Mas vamos dar a classificação aqui em pontos também, né? Vamos ver aí como estão posicionados. O Elin cada vez mais longe do ano do Elin, né? Que, pelo amor de Deus, não vai chegar nunca, pelo visto, viu? Bom, vamos lá então. Simon Pagenaud, 407 pontos em primeiro. Will Power em segundo, 334. Joseph Newgarden, 333. Scott Dixon em quarto, 320. Em quinto, Hélio Castro Neves, 318. Em sexto, Tony Canaan, 306. Bom, tivemos então a etapa da NASCAR, né? No Kentucky, lá teve a Truck, teve a Xfinity e teve a Sprint Cup, né? William Byron venceu a prova no Kentucky, e nessa prova, inclusive, Jarbão, teve abandono do Buxim, que deu um chilique lá, hein, cara? Bem de acordo com os velhos tempos, hein? Então, né, mas por culpa de quem? Culpa de quem? Por culpa do Spencer Gallagher. Sim, aquele que tomou aquele pau do John Stowley. Foi por causa dele. O lance foi meio... não foi estranho, foi um toque de corrida. Só que aquilo, né? Batendo o quarter panel ali da caminhonete da frente, não tem jeito, é rodar em muro. E... aí, depois do acidente, o buchinho deu no muro, né? O pessoal socorreu todo mundo e... Na entrevista o Buxim falou: então agora eu sei muito bem o que o John Stowley sente. E foi por isso mesmo, a Truck foi pro espaço. Mas esse menino William Byron, o cara é uma fera, né? Eu já vinha acompanhando esse nome da Kine, do ano passado. O cara tava sempre dentro dos ponteiros, então o moleque é muito bom. Dá um equipamento bom para ele, o resultado vem. Donatec já tá com 4 vitórias e 2 consecutivas, aí, se eu não tiver enganado. Tá, eu vou confirmar depois aqui, mas vou dar a classificação então. O William Byron venceu, o John Hunter Nemechek é o segundo, Daniel Hennick foi o terceiro, Christopher Bell o quarto, Johnny Sauter o quinto e Cameron Riley foi o sexto colocado, né? Aí, tá vendo? Outro Daniel aí, viu, seu Wellington? Tem Daniel na Truck, tem o Daniel Soares, tem o Daniel Ricardo na Fórmula 1, e você me enchendo o saco lá no grupo, perguntando se tinha alguma reta chamada reta Daniel na Fórmula 1, porque tem a bendita reta Wellington, né, em Silverstone, tá? Então tá aí, mais um Daniel pra você. Chupa o Wellington, Léo. Fazer igual na Fox Sports. Chupa o Wellington. Chupa, gordinho. Tudo piloto ruim. Daniel Ricardo, Soares, é bom é você. Bom, o William Byron venceu 4 corridas, então tá liderando, 263 pontos. Matt Crafton é o segundo, 250. Daniel Hennick, 246 em terceiro. Tim Peters em quarto, com 246. Johnny Sauter, o quinto, com 233. Em sexto, John Hunter Nemechek, com 223 pontos, tá? Vai lembrar que esse ano, né, a Truck também tem o seu Chase, viu, gente? A Truck e a Xfinity, né, também vão ter etapas aí com o Chase, tá? E que vai movimentar um pouquinho esse final também, né, cara? Que não deixa de ser uma coisa boa. Então, nas 8 últimas etapas, né, que vai começar a ter o... 8 não, perdão. É 7 últimas etapas, tá? Então, William Byron, Matt Crafton, Johnny Sauter, John Hunter Nemechek, Christopher Bell, Daniel Hennick, Tim Peters e Tyler Hitchcock são os pilotos, né, os 8 que estão entrando aí, né, no chase da Truck, tá bom? Próxima etapa, dia 20/7, né, a Aspen Dental Eldora Dirt Dare. Gustavo gosta dessa corrida, hein? É, essa daí é bacana, hein? Pista de chão batido. É outro, não, até o clima em volta é outro clima, é bem legal de ver, cara. É, lembra muito as corridas de Midget, né, que tem nos Estados Unidos, os Outlaw, etc. Gerbão, você gosta? Nossa, cara, melhor etapa da Truck disparado. E eu acho um pouco. Eu acho um pouco. É tipo a Mônaco da Truck, né? Tem até um Não. É, Mônaco corre com barro. Não, tô dizendo assim, uma corrida... one-off, tipo, bem diferente, nada parecido, entendeu? Bom, agora você explicou, né? Agora, é igual o Mônaco! Não, é como se fosse a Mônaco da Trek. Kyle Busch venceu a prova do Kentucky, né, pela Xfinity, e fez jus à fama de rei do sabadão, né, Gerbão? É isso mesmo, né, Dani? Eu não acompanhei a prova, mas pelo segundo que consta, foi uma corrida bem movimentada, e... na última relargada, o Chase Elliott deu uma empurradinha ali para levou o Kyle Busch para frente e foi isso que ajudou a vencer a batalha contra o Austin Dillon e bandeirada e Kyle Busch show. É isso aí. Kyle Busch venceu então, Costa Gillen em segundo, Daniel Soares foi o terceiro, Eric Jones o quarto, Dyro Wallace Jr. foi o quinto, Elliott Sadler foi o sexto colocado, tá? A próxima etapa vai ser no dia 16/7, a Auto Lotto, né? Mas enquanto isso, a gente vai dar aqui a classificação, né? Vamos dar o Chase logo direto, né? Porque vai ficar dando classificação em Chase, a gente só faz isso na Sprint Cup, é melhor, tá? Mas também vai ser garantia de emoção, né, Gerbão? E esse pessoal aí que tá vencendo corrida, que é da Sprint Cup, só lembrando aí, não entra no Chase, né, Gerbão? É isso aí mesmo, né, Dani? É só o pessoal regular da Xfinity que vai entrar nesse chase da Xfinity. Isso também vale para a Truck e, claro, para a Cup também. Sendo assim, Eric Jones, Daniel Soares, Elliott Sadler, Ty Dillon, Brendan Gaughan, Justin Allgaier, Brandon Jones, Brandon Pohl, Darrell Wallace Jr., Ryan Reed, Ryan Sieg e Blake Koch são os pilotos. E o Blake Koch são os pilotos que estão aí, classificados por enquanto para o Chase, tá, da Xfinity, tá bom? Mas Uma vez é pouco, duas é bom e tomara que três seja demais. Brad Keselowski venceu mais uma com uma gota de etanol no tanque praticamente em Kentucky, hein, rapaz? O Ayrton Leal, você viu essa chegada aí? Cara, eu vi. Foi uma chegada... Todo mundo foi no combustível lá. O Matt Kenseth parou, acho que faltava pouca volta pro final. Aí foi o Keselowski com o Paul Wolff. E ele começou a balançar no final ali. E foi chegando o Cal Edwards. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu quero saber a opinião do Jarbão. Porque ele mesmo disse que terminou com bastante combustível no carro. E ele não atacou o Brad. Ficou meio estranho, sei lá. Que não quis fazer... Eu quis fazer de novo, um empurrãozinho. Não sei. Eu só sei que o Brad venceu. Teve outras tretas cabulosas. O Matt Truex Jr. perdeu a linha com a NASCAR. Não gostou do que aconteceu. Teve o Harvick que deu uma paradinha no finalzinho ali e se atrapalhou também. Bom, Jarbão... O que você achou dessa corrida aí? Eu gostei, principalmente o começo ali que parecia que o muro tinha um ímã, porque recapeada a pista e tava todo mundo errando. JJ, o Jimmy Johnson, Ai! Bom, antes do Jarbão se manifestar, eu só deixo dizer aqui pra esse pentelho desse Wellington Leal, sabe, que Jimmy Johnson já está no chase, já venceu duas corridas, entendeu? E como todo grande piloto com seis títulos, né, não tem nenhum outro com seis títulos na pista neste momento, né, digamos assim, faz frente no ranking aí pra ele, tá bom? Gente, mas o muro pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30 acontece. Títulos. O muro continua duro, Fiote. Sim, pro seu piloto também, tanto é que só tem um título, entendeu? Bom, mas... Aí deu na medalhinha dele, ele ficou nervosa. Fala, Jarbão, nada. Eu sou apresentador, eu digo que o Jarbão fala o que eu quero. Perdeu a linha. Ai! Seguinte, Brad Keselowski venceu, então. Vamos dar a posição, depois o Jarbão fala. Segundo, Cal Edwards. Terceiro, Ryan Newman. O seu clone! Seu clone foi bem. O meu clone. Em quarto, Kurt Busch. Né? Em quinto, Tony Stewart. Sexto, Greg Biffle. Sétimo, Jay McMurray. Oitavo, Matt Kenseth. Nono, Kevin Harvick, em décimo, Marty Truex Jr., né, revoltado pra caramba. Mas assim, né, eu respeito o Jarbão, porque o Jarbão é um cara que sabe torcer, torce desde sempre, não é modinha, né? Tem uns modinha aí que fica mandando mensagem toda a corrida, ai, não sei o que, ai, o buchinho, ai, não sei o que. Eu sou fã desde que ele corria no 5, viu, na rede. Ah, você nem sabia que ele corria no 5, o Jarbão que te contou, para de ser palhaço, rapaz. Olha o silêncio, olha. Então, cara, vamos por partes aqui, né? Então, foram três fatores que contribuíram para essa corrida movimentada aí no Kentucky, né? O primeiro foi que a pista foi recapeada, né? O asfalto novo. O segundo fator foi a chuva, que a borracha que tinha feito durante todas as corridas da X-Finity, da Truck, a chuva levou embora. Né? E o terceiro fator foi o kit aerodinâmico com menos downforce, aquele mesmo kit que usaram em Michigan. Então, você imagina uma pista completamente lisa, né? Começou a corrida sem gripe, sem aderência nenhuma, e o carro com pouca resistência levou muita gente pro muro. E nessa foi Jimmy Johnson, foi o Logano mais tarde, foi embora o Chase Elliott junto com o Ryan Blaney. O Stenhouse também foi. Stenhouse. Então, isso foi o tempero da corrida. Né? No caso do Truex Jr., o que aconteceu? Deu uma dessas amarelas, entrando no pit, né? O box do Truex Jr. era antes do Kevin Harvick. O que o Truex fez? Malandramente, quando ele apontou pro box dele, ele deu uma aceleradinha a mais e passou meio carro do Harvick. O Harvick olhou aquilo e falou assim: pô, vou ter que punir esse cara. O que aconteceu? o Truex parou, fez o pit dele, acho que foi 4 pneus e combustível, e voltou na frente do Harvick, né? Tinha entrado o Harvick, né? O Harvick e o Truex Jr., primeiro e segundo. Ele bloqueou o Harvick dentro do box, foi isso, basicamente? Não. Foi uma malandragemzinha. Tá entendendo? Entraram os dois, um atrás do outro. Harvick na frente, Truex Jr. atrás. O box do Truex era bem antes do Harvick. O que o Truex fez? A hora que ele apontou pro pit dele, ele deu uma aceleradinha um pouquinho mais forte. Que passou. E nessa aceleradinha mais forte, ele botou assim um meio carro pra frente do Harvick. Passou o Harvick meio carro. E chegou no pit dele. Entendeu? Ele deu uma aceleradinha que ele ganhou um tempo. Até quando saiu dos boxes, o Truex saiu na frente do Harvick. E aí a NASCAR puniu e mandou ele pra trás. E aí ele veio que nem um doido no final catando todo mundo. Mas foi legal isso aí? Foi ilegal. Porque isso é ultrapassar no pit hold, não pode. Mas quando os caras param todo mundo junto, e aí no tempo o cara vai mais rápido, o outro sai na frente, não tá passando no pit? Não, no tempo é uma coisa. Agora, você querer dar um golpezinho de malandro achando que ninguém vai te catar é outra. É aquela velha história. Não é trapaça se não te pegam. Mas pegaram. E aí puniram e foi isso. Claro que o Truex ia ficar doido da vida, eu também ficaria. Né? Mas sabe como é que é? É a ginga, é a malandragem dos caras. E vou dizer um negócio pra vocês, se tivesse passado, o Truex tinha levado essa corrida. Bom, no Chase então ficou assim: Brad Keselowski, Kyle Busch, Kyle Edwards, Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Kurt Busch, Joey Logano, Mark Truex Jr., Matt Kenseth, Danny Hamlin, Tony Stewart, Chase Elliott, Ryan Newman, Dale Jr., Austin Dillon e Jim McMurray, Gerbão. É isso aí mesmo, né? Brad Keselowski agora líder do campeonato, 4 vitórias, né? Assumiu a frente. Aí atrás vem o Kyle Busch isolado com 3. E aí tem o Jimmy Johnson, né, com 2. Deixa eu ver, Jimmy Johnson, e tem mais alguém com 2 vitórias aí. Não, mas eu acho que a treta mesmo é o pessoal sem vitória lá, hein, o Jarbão. Aquilo que vai chamar atenção agora, né? Porque o Chase Elliott caiu nos pontos com esse abandono dele lá. Como que tá os pontos aí, o Dani, do pessoal sem vitória? Puta, aqui abri que eu tava olhando a parte do Chase, né? Não, porque ali vai Deixa ser. Deixa eu só pegar aqui abrir. Vai ser uma briga de força no escuro ali, cara. Vai ser tiroteio. Olha, eu pensei que alguém ia tentar vir com tudo nessa corrida pra ganhar e garantir, porque ali na bolha ali, nos 3, 4 do pessoal ali que sem vitória, o negócio vai pegar fogo nessas últimas corridas, cada vez mais, né? Não é não, Jarbão? Não, com certeza, mas dado esse tempero, né, que mudou muito, mexeu demais, cara, era muito complicado arriscar. A chance de Moore era muito grande, né? Ah, com certeza. Tanto até que né, acabou vitimando o Ryan Blaney e o Chase Elliott. Então, foi uma corrida, eu gostei bastante, eu aprovei, eu adorei esses kits aerodinâmicos aí. Né, que eles usaram em Kentucky, que são os mesmos de Michigan. E espero que a NASCAR adote daqui pra frente, né? Mas caiu. A equipe que mais caiu foi a Joe Gibbs, né? Porque faz tempo que não ganhou uma corrida, hein? Mas da Joe Gibbs, eu acho que só o Kenseth não tem vitória. Se eu não estiver enganado. O Kenseth ganhou. Eu não lembro qual, gente. Tenho que consultar minha memória aqui. Mas enquanto isso, fala aí o meu pedido. O seu pedido. Kevin Harvick lidera com 599. Brad Keselowski tem 595. Segundo, Kurt Busch é o terceiro com 583. Olha a regularidade do Buchão. Quarto, Kyle Edwards com 566. Quinto, Joey Logano com 533. Em sexto, Kyle Busch com 521. Em sétimo, Martin Truex Jr., 514. Oitavo, Chase Elliott, 492. Em nono, Jimmy Johnson, 484. Em décimo, Matt Kenseth, com 477. Em décimo primeiro e o último dessa turma aí a vencer, sem contar o Stewart, 472. Aí nós temos Ryan Newman em 12º, 463, sem vitória. Dale Jr., 461, sem vitória. Austin Dillon, 14º, 460, também sem vitória. Jay McMurray é o 15º, com 439. E o Trevor Bayne é o 16º, com 429. Mas aí ele sai por quê? Porque o nosso amigo, né, o Tony Stewart, está em 30º, que é a posição mínima que ele precisa estar, né, para entrar no Chase, com 248 pontos e uma vitória. Próxima etapa vai ser em New Hampshire, viu, o Leal? Dia 17. Ei, não, eu só ia falar que tem ali três pilotos com entre três pontos ali, com o Ryan Newman. O negócio tá pegando fogo e o Júnior tem que abrir os olhos, hein? E o Ryan Newman vem na mesma balada, né, cara? Todo ano, né? Ele tá correndo por fora, porque agora que ele tá começando os resultados bons, né? Mas 2014, 2015, 2016, sempre por fora. Nossa, isso, cara. É, e nessas aí por fora dele, ele sempre conseguiu chegar no Chase, né? É, isso. Jabão, o Matt Kenseth ganhou em Dover. Ah, é, exatamente. Então, os quatro carros da Gibbs estão no Chase, apesar dos pesares, né? O Hamlin quase conseguiu a segunda vitória em Sonoma, né? Mas ainda bem, ali eu posso dizer assim, bom, pô, o Hamlin merecia? Merecia, mas o Smoke merecia muito mais, e foi uma corrida muito boa, né? Então, a Haas corre com três carros, né? O Tony Stewart, quatro. O Kurt Busch, quem que é o outro? O Kevin Harvick. Kevin Harvick, então tá aí, ó. Brian Vickers? Não. É a Haas. Eu tô perguntando. É que tá. É, Stewart Haas, mas eu acho que isso. Tá desatualizado aqui onde eu tô olhando. Bem desatualizado. A Haas é o Smoke, o Kevin Harvick, a Danica e. Não. A Haas corre com três carros. O quarto é feijão com arroz. Ah, tá. Ah, ok. Mas então, tá bom. A gente entende. Tem vitória? Tá no Chase? Não agora, tá. Agora um também que tem um carro muito bom, que pode falar que é café com leite. O Casey Kane, 17º, é brincadeira, né, cara? Com o carro que ele tem. É complicado. Né, porque, cara, eu penso o seguinte. Tem fases e fases, certo? Quando o Kane estreou em 2012, ele andou muito bem na Hendrick. Depois, só a temporada apagada. Só decadência. Não, tá de brincadeira ele, cara. Eu acho que o Hendrick deve gostar muito dele, porque eu acho que é chutar cachorro morto a gente falar mal dele, porque, pelo amor de Deus. O Dale Jr. também tá na descendente. O Douglas lá dos grupos de NASCAR não aguenta mais. O bicho tá desbordando cada vez mais. O maior fã do Dale que a gente conhece, Dale Jr., porque tá triste. Essa corrida foi 13º. Veio de um 21º em Daytona que ele bateu. Antes teve um 11º, 19º. Nossa senhora. O último top 10 dele foi um pouco no do segundo. E antes disso, o top 10 foi em Bristol, cara. Que já faz um tempasso. Então, esse negócio assim, ó, de pô, performance ruim, vai perder emprego, vai perder a. Não, o Júnior não perde emprego por causa da nação atrás dele. Eu tô dizendo assim, questionar o cara, entendeu? Sim, desperdício então, de material. Exatamente. Então, assim, ó, isso, a NASCAR ela tem toda uma cultura muito peculiar, disso todos nós sabemos. Enquanto o patrocinador disser eu quero esse cara, o dono da equipe mantém aquele cara. A hora que o patrocinador disser não quero mais, quero tal cara, troca e bota aquele. Certo? Então, não adianta ser campeão e ser um troglodita que nem era o Kurt Busch, que ninguém queria um carro patrocinado por ele, e mesmo dando um resultado médio, o cara ser um desastre no marketing, né? vamos dizer assim. Isso. E o Kane, surpresas ou não, tá de contrato renovado. Exatamente. Então, né? Bom, o Dale Jr. nem se fala e tal, mas esse negócio assim de dança de cadeira na NASCAR é um assunto bem mais complexo, viu? Bom, é isso aí então, né? Então, como eu já tinha dito anteriormente, aguardar no dia 17, New Hampshire, a próxima etapa. Bom, e MSA, o WeatherTech, né? Danny Cameron e Eric Curran venceram no Canadá, né, Wellington? A pista de Mosport, eu consegui ver bem pouquinho, mas a pista é maravilhosa, cara. A gente às vezes falta um pouquinho de tempo assistindo, foi meio complicado, mas eu vou ver se eu consigo assistir mais um pouco. Mas é isso aí, cara. Eu vi, tá, uma boa parte ali. E, cara, pra variar, a IMSA, as provas da IMSA são incríveis, assim, né? Competitividade do início ao fim, em todas as classes. O que deu pra ver aí nessa corrida aí foi... mais uma vez, quem estava na frente não foi quem realmente chegou em primeiro, né? Os protótipos da Mazda, o protótipo da Mazda, o protótipo número 70, né, do Tom Long e Joel Miller, né? Eles estavam na liderança e tiveram problemas nos boxes com o macaco hidráulico e... No final das contas ali chegou os carros da equipe do Christian, né, da Action Motorsport, ela conseguiram chegar em primeiro e segundo, fazer uma dobradinha aí com o Christian e o João Barbosa chegando em segundo, né? E brigas constantes, a GTLM, a gente viu também nessa corrida aí mais uma vez o domínio aí do Ford GT, né, em cima dos Corvettes, que tentaram resistir, mas não tiveram ação para conseguir tomar aí a primeira colocação no Prototype Challenge, né, teve umas quantas atrapalhadas ali, né, na pista, o pessoal da Prototype Challenge realmente deu o show aquele secundário, né, que é as rodadas e atrapalhadas. O carro do Negri também, o time do Negri também não foi um fim de semana meio que para esquecer, né, eles estavam um ritmo razoável, né, não estava nem próximo do melhor deles, e ainda tiveram um incidente ali com o carro da Prototype Challenge, né, que eles tocaram numa curva e acabou o John Peel tava andando e acabou parado ao contrário, né? E aí, enfim, gerou uma perda de tempo e no final das contas eles acabaram com 3 voltas atrás do primeiro colocado, né? Mas no geral, assim, a prova foi muito, muito interessante. As brigas entre as BMWs foi fantástico também. Muito bacana a corrida, assim. Não, e a Ford segue dominando também. E mesmo até para quem não tem tanto tempo para ver, se você pegar, assim, na última hora, por exemplo, tu vai ter o que se deliciar o suficiente, né? Porque, como eu falei, né? No início ao fim, ali sempre tem briga. Então, chega no final, o pessoal começa a pisar um pouco mais forte, começa a se intensificar mais ainda as brigas, né? E realmente vale a pena, né? Bom, classificação da prova então, né, em primeiro a dupla Danny Cameron, Eric Curran com Corvette, e em segundo então Chris Fittipaldi, John Barbosa também Corvette, em terceiro os Taylors, né, os irmãos Jordan e Rick Taylor também com Corvette, tá certo? Próxima etapa então do campeonato, né, deixa eu só pegar aqui que eu saí da página que eu estava aberto, tá bom? Próxima etapa rapidinho aqui é no dia 23/7, Northwest GP, em Lime Rock Park, né? Serão 2 horas e 40 minutos de prova. O Arthur Leal quer falar mais alguma coisa dessa categoria ou não, pode fechar? Segue o barco. Bom, é isso aí então. Essa foi a edição 101, né, do nosso podcast Fórmula Full, né? E eu vou me despedindo aqui e convidando então o Elton Leal para deixar seu abraço aqui para os amigos ouvintes. É isso aí, pessoal. Obrigado, final de semana aí. Vai ter Stock Car, vai ter MotoGP, NASCAR como sempre, Indy de novo, recheado o negócio. Bora lá, vamos ver corrida. É isso aí. Gustavo Fu, aquele abraço. É isso aí. Valeu, pessoal, aí, por acompanhar a gente aí. Mais uma edição. E esse fim de semana aí promete. Tem corridas bem interessantes. A volta da MotoGP aí. Pra botar fogo aí na temporada. É isso aí. Jarbão? Muito obrigado, Dani. Muito obrigado também ao Gustavo. Obrigado ao Wellington, né? E mais um final de semana chegando para a gente poder acompanhar mais um pouquinho de corrida, né? Graças a Deus. E é isso aí. Uma boa semana para todo mundo. Forte abraço. É isso aí. Obrigado a você que nos ouviu. Fique com Deus e tchau! Guess nobody ever really done me.